Alfa Zulu India, solicito autorização para ingressar no pátio principal, Hotel Figueiro. Autorizado, reporte ao termo do reboque, Alfa Zulu India. Ciente, obrigado. Torre Salvador, Gano 271, aproximando do ponto Cardano 0, pronto. Voo 271, está autorizado a linha de colada 10, o vento é de 100 graus com 5 nós. A linha e decola da 10, Golo 271. Salvador, muito bom dia. Tá 3601 no CIEA com autorização, São Paulo. Bom dia, um minuto para a cópia, eu tô 3601. Voo 271, decolou de Salvador aos 47, controle 198, bom voo e bom dia. Obrigado, bom dia. Diego, 1271. Contato radar, Boa 390. 390, 271. Alfa Zulu Indy, informando o término do reboque no gate 1, muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Alfa Zulu Indy. Tá 3601 na escuta para cópia. Negativo. Tá 3601 autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360 pela Alfa Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, seguida direto para a Pirassununga. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da El inicialmente, após direto para as posições de Leda e Bride. O transponder é 5455 e o controle em 119.8, Cotejo. Autorizado São Paulo no 360, Zulu 16, Bravo até o Zulu, Trives, Pirassununga. Decola da 10, curva direita da El, Leda, Bride. 5455198, controle 3601. Só 3601, correto o cotejamento, chame pronto para o pushback e acionamento no 9. Chamada que é bom, obrigado. Salvador, o gol. 1-3-3-1 para a posição. 1-1 para a pushback acionamento. Autorizado, gol no 3-3-1, altímetro no 0-3, chame pronto para o táxi. 1-3, autorizado, chamar para o táxi, gol no 3-3-1. 155, aguarde um instante para o puxa-acionamento, coordene com a equipe de solo, após o táxi da companhia sua cauda, está autorizado seu puxa, chama para o táxi. É, após o táxi companhia cauda, autorizado o puxa, Gol 1155. Ciente, Gol 1271, chame centro Recife, 12545. 12545, Gol 1271. Gol 1331 para o táxi, está com o POB de 169, 3 horas e 45 minutos, Altena Galeão. Autorizado via pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, o altímetro 1013, chame pronto para a decolagem. Gol 1331. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera 118. Uno 331, se aproximando do ponto zero da 10. Uno 331, autorizado a alinhar e decolada 10, o vento é 1-10 graus com 5 nós. Autorizado a alinhar e decolada 10, gol 1331. Salvador, Gol 1155. Com 173 a bordo, 3 horas e 40 autonomia, alterna Campinas para o táxi. O táxi, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, altímetro 1013, chame pronto para a decolagem, voo no 155. Índia, Alfa, 1013, chame na pronto, voo no 155. Uno 331 decolou de Salvador ao 00, controle em 19-8, bom voo e boa noite. 19-8, obrigado, boa noite. Controle, o gol 1331, decola da El, nossa escuta. 331, contato radar, suba 360. Subindo 360, gol no 331. Possibilidade pro direto da Euleda para o Gono 331? Foi Leda. Obrigado, Leda. Gol no 155, ponte para 10, pronto. O no 155, está livre a linha de decolada 10, o vento é de 100 graus com 5 nós. A linha decolada 10, gol 1155. Decolagem pistão no 0, gol 1155. Ciente, autorizado, uma centena com 5 nós. Autorizado. monitor 3601, puxa, tá estacionamento no aeronave. Autorizado, chame táxi, QNH 1013, tá 3601. Chama táxi, tá 3601. Decolou 50, perdão, decolou 05, chame o controle 198, tem um voo e um bom dia. Parabéns, bom dia, Gol 55. Controle Salvador, bom dia, Gol 155. No 155, contato radar, subnível 360. 360, gol no 155. Pedindo a utilização de reboque do pátio 3 para a posição 10 do pátio 1. Autorizado a iniciar no pátio 3, chame na saída do pátio 3 para ingresso no principal. Sente, senhor. Com 331, chame centro Recife, 251. Com 251, Gono, 331. para o táxi, o San 3601 com 163 a bordo, 3,50 galhão. Está livre o táxi via Juliette, perdão, via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, ajustado no 013, chame pronto para a decolagem, San 3601. Gente, Índia e Alfa para 10, lá no ponto de espera, chama pronto, San 3601. Uno 154, Uno 155, chame Centro Recife 1251. Centro Recife 1251, bom dia, vou Uno 155. Whisky Juliette Índia pronto para o ingresso. Whisky Juliette Índia está livre ingresso para o portão 10, reporte ao termo do reboque. O que negar nos. Perdão, reporte ao termo do reboque. Sentiu.